O mundo jaz, eu quero ouvir um jazz Coltrane e um vinho class. Ou quem nunca provou esse combo, man, se ainda tem como. Enquanto o mundo acaba, eu fechei a porta, a casa é sua, gata. Cê me tem agora, quero mergulhar no seu êxtase ao ponto de amar seus defeitos e te contar meus segredos e a gente dançar sem receios em êxtase, êxtase, tecido fininho, camisola green. É meu California Dreams, Fortaleza Dreams. Ela gosta de me seduzir assim, frente ao mar. Cê tá em frente ao mar, meu amor. Vejo a brisa neblinar, o refletor. Sinto seu corpo em todos os sentidos, na boca, nariz e ouvindo. Tá ouvindo? Olha a chuva vindo por fora da janela. O mundo indo, o mundo em ruínas, tipo Mad Max. A gente curtindo nossa best tracks. Ei, essa é nossa last take. Deixa eles no que o Bob chama Rat Race. E vem curtir comigo. Na rua eu sou bandido, mas aqui amor, sou doce como Lico. Acaba e as fábricas de armas não param, e os carros nas estradas não cabem mais, tráfego demais. Aluguei um AP, tráfico de paz. Não sei se criminoso ou se malandro. Em cima do meu cobertor de lã, eu faço samba e amor, aproveitando que o tá acabando até amanhã. Então deixa eu tirar teu sutiã, que o mundo acaba amanhã. Sutiã da cor de maçã doce, eu tirei com a boca, ela encantou-se. Me perder com a língua nessa pele lisa e conhecer o ponto em que a matéria dela fica mais densa e não parar. E o que eu mais penso, eu nem vou falar. Onde eu vou parar desse jeito? Em vez de pertinho a pele arrepiar no peito, e pelo espelho vejo que bonito. E depois do amor, jogos de criança tipo a Dedonha. Nome de lugar, B, Barcelona. Nega vencer, minha vadia, minha princesa. Ela diz, só dizer que eu quiser, que ela seja, vai ser. Que beleza, hoje à noite vai ter. E vem curtir comigo. Na rua eu sou bandido, mas aqui amor, sou doce como licor.